transponder o controle 120.8, sideral 9970. Autorizado Teresina 340, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Momo, Cog, Boflock, depois rota do plano, 5542, 120.8. Correto, fase 3, após fundo do plano sideral. Chamarei, obrigado. Solo Gol 9715, com 166 a bordo, 3 horas e 38 de autonomia, alterna com 20 no contato. Taxi via Índia no ponto de espera, chamador 808.6, altímetro no 07, gol no 7, 15, bom gol. Via Índia no ponto de espera, 718, confirme, 108.95. Afirmativo, hoje a torre está operando em 1 no 8.95. 108.95, obrigado, gol 179. 607 com 170 no seu vídeo. Fernando Galeão com 4 horas de autonomia para o táxi. 4h30 de autonomia? 4 horas. Afirmativo, gol número 07, em frente Índia, no ponto de espera, chama a torre, 108.95 a torre, altímetro no 07, bom voo. Ok, Índia Alfa, ponto de espera, 108.607. Espera um dia. Salvador, Rio 5963, bom dia. Rio 5973, muito bom dia, informação em pulso, aqui do número 3 para a COP, Recife 310. Afirmo. O 9030, solo voltando. Informação e previsão de mais 3 minutinhos aí, ok? Temos um tráfego agora passando a cauda e logo em seguida outros acompanhar irá chamar. Lima Zulu Golfo, pronto, cópia. Lima Zulu Golfo, Salvador, Ituberá, 040 o nível, plano Yankee, a 50 milhas de Salvador, 050, cancela e prossegue a visual 1 no mil pés. Decola da 1 no 7, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó. Após Arbó, voa direto para Ituberá destino. Aciona no transponder 0260 o Lima Zulu Golf. Corrigindo, nível 40 até 50 mil em Salvador, após cancela visual, cancela o plano e consegue visual, Lima Zulu Golf. Ativo Pátio 5, PLB. B. 208.95, bom voo, Lima Zulu Golf. Salvador, a bordo, 3 horas e 7. 167, Campinas, 4 e 10. 3 e 10. Confirmando 3 e 10. Afirmo, 3 e 10. Afirmativo, gol no 897, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chamador 808.95, altímetro 10, 17, com voo. Pátio 1, ponto de espera, 808.95, gol 5514 para pushback, acionamento. 5514, Pátio 3, se encontra? Afirmo. Guardando essa equipe de solo, é após pro táxi. Guardará. O 9030, o solo. Escuta. Guardando essa equipe de solo, após o 737-800, acompanha aqui, se dirige ao ponto. Espera, tá livre no portão 01, não é portão do táxi, 9030. Sim, tá livre, eu tô especialmente coordenação, chama táxi, igual 9030. Confirmando, após o 737-800, acompanha. Afirmativa, após passar 09, acompanha 9030. Copsa, cargo 6570, pronto, cópia. Consiga. APSA Cargo 6570, Salvador Recife, autorizado nível de voo 390 via para o Whisky 58. Decolado 10, primeira curva esquerda, descida saída Puca, transição Caju 5555 no transponder, grupo de 5. Controle opera em 120, décima 8, o APSA Cargo 6570. 5, secundária 12685, bom voo. 58, curva esquerda. Confirme apenas a frequência do controle, por gentileza. 208. Correto, pátio 3, após quando pronto, o ABSA 6570. Rio 5973, pronto, cópia. Pronto, para negócio. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado nível de voo 310, via para o ISC 58. Decolado 10, primeira curva à esquerda. Defira saída Puca, transição Caju. 5551 no transponder e o controle opera em 1 2 0 8, o Rio 5973. 5973 autorizado Recife, Apurí 58, nível 310, Puca Caju, decola da 10, 1895, 1208, 5551. Só confirmando, Puca Transição Caju a saída. Puca Transição Caju, pronto para o pushback acionamento. Gente, é o número 2 no setor, aguarda o Rio 5973. O Triple 5514 está acionado para o táxi, estamos com 3-1 a bordo, 3 horas e 50, Salvador, Terra. A gente aguarda para o táxi, o Triple 5514, corrigindo. O altímetro no 017, táxi em frente, até a saída do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal, Triple 5514. Reportará o Triple. Na escuta. Gente, o Olympus mantém a posição do taxi Juliette, aguardando instruções. Não, permanece na Alfa, porém antes de ingresso na Juliette. O Trip 5514, só lhe informando, será o número 3 para decolagem, seguirá o P3 da Força Aérea à sua direita como o número 2, até o ponto de espera aguardando instruções do Trip 5514. Ok, ciente, o Trip. E o 5973 é o solo? Escuta o 5973. Coordenação equipe de solo, temos a TR da Trip na saída do quadro 3. Se tiver condições de realizar o pulso sem interferir, reportando o táxi, coordenação equipe de solo, Rio 5973. 73, obrigado. O 3 apresenta autorizado ingresso Juliette, seguindo o Airbus Coagino. O Boeing 737-800 da Gol, quando o mesmo iniciar o táxi, até o ponto de espera via pátio 1 em Índia. No ponto de espera retorna a frequência da Torre 8895. O altímetro permanece no 017, o Olympus 03. 07, bom dia. Contato radar sobe ao nível restrito, 340. 340 restrito na saída da El. 340 restrito na da El, Gol no 607. Táxi, a ponte de espera da pista 1-0, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera Chimé Torres, 1-9-9-5, ajustado na 0-7. Táxi, ponto de espera Chimé Torres, 1-5, obrigado, igual na 0-3-0. Trip 5514 está reiniciando o táxi, seguindo o Força Aérea. Ponte para Chimé Torre, 1-9-9-5, registrado na 0-7, Trip 5514. Via Índia, ponte de espera 1895, obrigado. Sideral 9970, pushback e acionamento. Número 2, no setor aguarde. Obrigado. 288, secundário 260. 1288, 1260, bola 715, obrigado. Trolley, bom dia, Papatango, Lima do Golfe, decolado na sua escuta, perfil 1, voa. Lima do Golfe, liga o transponder, não recebo, cumprindo o perfil da Arbo. Gente, acionado, aguarda, cumprindo o perfil da Arbo. Tráfico Salvador, 3890, informação Kilo, está na posição 9, pronto para cópia. São 3890, informação em curso ali, aguarde cópia. Guarda. E via litoral? Não, vamos prosseguir pela árvore, acendendo a 4000. Positivo, está livre acender a 4000 o Lima Zulu Golf. Sim, está livre para o direto? Livre para o direto, se desejar, para 4000 quando possível, se estimar de pouso. Sim. Curso é Lima, número 2 para cópia, guarde. São 3153, número 3 para cópia, aguarde. Opôs ao 1029. Copiado. Foi. E 5973, tag tag via Pátio, Índia, Alfa no ponto de preenchimento, torre, 1-1-8, decimal 95, ajustado, 1-0-1-7. 0-7, chamará na torre. 3 horas e 40. 3 horas e 50 de autonomia? 3:40. 3:40. Rio 5973. Coordenação, o Sideral 9970 número 1 no setor de carga. 9970, se tiver condições, sem interferir com o... Coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Rio, está livre o Sideral 9970. Ok, após a passagem do Rio, está livre o estacionamento Sideral 9970. Uno 607, Recife, frequência 125, Uno, secundária 13325. Estou um pouco mais em risco, agora de capa. 13325, Uno 607. Então 3890, pronto, cópia. Pronto, 3-0 Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 330. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, prefiro ser da Puca, transição Caju. A cena transponder 5552, controlando 20, décima 8. Autorizado a Recife, nível 330. Via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, prefiro Puca, transição Caju. 5-5-5-2, transponde 0-8-4-0. 3-8-9-0, correto, chame para posicionamento, mas 0-9. Maravilha. Sideral 9970, 3 a bordo, alterna Salvador, com 4 horas e 30 de autonomia, pronto para o táxi. Alternando São Luís, confirmando. Sim, Sideral 9970, segue táxi via Site, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a Torres. 1-9-9-5, ajustado 1-0-9-7. Ok, ponte espera 18-9-5, ajustado 1-0-9-7. Opa, Mike, Gillette, meu autorizado Salvador, com sobrevoo paralelo sua sul. 510, da cola da 1-7, com primeira curva à direita, litoral sul, a cena transponder 0-1-1-5. Controle 1-2-0-18. Estacionamento táxi minha torre em 1-9-6-1-9-5, ajuste 1-0-9-7. Será o APTA 6570, pode iniciar? Obrigado. Solo TAN 3-2-9-0 para o pushback de acionamento. Salvador, o Olimpo 03 decolou no perfil da PUC. 3, bom dia. Sobe o nível de voo no 90, sob contato radar, saída PUC. Não ativo contato radar, saída PUC, Olimpo. Mike, Lex, Rex. 7 Recife, frequência 1251, no secundário 1325. Solicito autorização para rebocar a nave aqui do PAC 3 para o PAC 5.8. Ou no 897, copiou? Negativo, pode confirmar? Chama Recife 1251, secundário 1325. 251-3325, obrigado, bom trabalho. Acertou, ok? Aguarde. É o Mike, é que eu ia. Positivo. Romel? Mike Gillette, Romeu, controle. Bom dia, senhor. Decolou da 197. Decolou da 197 com Ingresso na linha litoral sul, mantendo 500 pés, escuta permanente, Romeu. Tenente, Mike Juliette, Romeu. Livre, litoral sul, confirme o sobrevoo prosseguir para paralelo no momento. Afirmativo. Livre. Autoridade do Galeão, via Pesolo 10 até SMAP. Após conformamento do plano, nível de voo 380, da cola da 10, com a primeira curva direita, desfira a saída da EL, letra após bridge. A cena transponde 5554 e o controle 120.8. 14, bom dia. Bom dia, 3554, sobe o nível 170 na saída PUCA. 170 na PUCA. Diamante correto, time para push e acionamento no 10. 9030, da Cruzeiro 140. Você é o gol 9030, está cruzando agora 140. Afirmativo, centro 2545. 2545, obrigado. Torre Olympus 03, está fazendo um curva para a direita ali para formações. Gente, 03. Salvador, APSA, cargo 6570 para o táxi, tem dois a bordo, 2h53, alternando Natal. Autorizado, da presente, ingresso na paralela, Romeu, grato. 1-1-8-3-9-5, ajustado, 1-0-7. Ok, 617, ponto de espera, 18-9-5, Índia Alfa, APSA, 6570. Para o ataque 3890 da seta com 100 a bordo, alterno Salvador, 3h30. 890 autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponte para Chame Torres. 198.95, ajuste 1097. 37, Pátio, 20 Alfa, quanto faz 2.3890. Esquerda, proa 080. Seu limite é cruzar o nível de voo 180 após voa Jamo, o Rio 5973. Temos dois tráfegos mais lentos que aeronaves do senhor, de paz de performance inferior. Um agora se encontra, a primeira se encontra a 11 milhas na posição de 11 horas. O 5973 também efetuando a saída Pucca Jamo. Aí a segunda passou, acabou de passar Pucca, cruzando o nível 1.00. Ok, então nós vamos manter o 080 até cruzar o nível 1.80. Afirmativo. Afirmativo Lima Zulu Golf, modificado aos 1.0, 1.8. Descida a critério do comandante, estamos considerando pouso 1.0, 2.9. Sem tráfego para informar. Então é posto para um novo pushback. O Mike X e Eco no Pad 3 na escuta. Mike Eco X e na escuta. Estamos solicitando reboque no Pad 3 na escuta do solo Salvador. Inicia o pushback no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado, senhor, mas a empresa preferiu deixar por aqui mesmo por causa do horário do início da tripulação chegar, tá? De qualquer forma, grato. Gente. General 9970. Chamou o controle? Chamou, vamos flock, estamos curvando. Positivo, 340, contato já estabelecido, o Sideral 9970. Valeu. Meu querido, será que a gente consegue uma prozinha de flock? Tentaremos a coordenação 9970. Tá bom. O Rio 5973 está autorizado, reassumir navegação na proa de Jamo, da presente 5973. Proa de Jamo, 5973. Não está fechando ainda. Não, negativo. Já concluiu o NOTAM. Não temos mais fechamento de pista. Beleza, obrigado. Geral 9970, autorizado, Flock. Olimpo 03, chama Recife, frequência 125, decimal, correção, 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Estimativo 125, 45, alternando 2685, Recife, muito grato, até a volta. Vou.